Jesus na cruz salvou. Seu pecado foi coberto, sua dívida passou. Para o justo, para o justo, que a salvação expirou. Triste envolto no silêncio, meus pecados escondi. Que pesar de consciência, que misérias padeci. Noite e dia, noite e dia, tua indignação senti. Mas por fim desesperado, descobri minha aflição. Meus delitos confessando, em Jesus achei perdão. Esta graça pede eterna gratidão. Deus bondoso, todo crente, teu socorro implorará. Dos remorsos ver alívio, em Jesus encontrará. Santo gozo, santo gozo, nele sempre reinará. Deus bondoso, Deus